Muito bem, meus caros, esta é a nossa terceira aula do curso Bases da Criação Literária. Nós já falamos aqui sobre a realidade, né, a importância do real, a inspiração e também sobre as perdas, né, as fraturas inevitáveis em nossa vida, tratando esses elementos como indissociáveis da criação literária. Bem, hoje vamos começar falando de um quarto elemento, que é a língua, o idioma propriamente dito, algo inseparável do ato de escrever. Não podemos esquecer, contudo, que essa divisão que nós seguimos aqui, não é? Ela tem apenas um objetivo didático. Na verdade, esses elementos, eles vivem imbricados, possuem uma relação íntima. É impossível separá-los. No caso específico do idioma, o que ele é? Quer dizer, o que é a língua? Bem, a língua, ela é matéria bruta, né, se considerada na sua forma, digamos, natural. Apesar das camadas de cultura que os idiomas recebem todos os dias, a língua, se fosse possível nós a isolarmos das suas funções, a língua poderia resultar apenas num conjunto de sons ou de sinais gráficos sem grande significação. E não precisamos ir longe para ter um bom exemplo. Pensemos na maior parte dos nossos diálogos informais, as nossas conversas no dia a dia. Elas não são fruto de uma profunda reflexão, mas elas brotam espontaneamente, ainda que muitas vezes elas sejam filtradas, é claro, por escolhas vocabulares, marcadas pela autocensura, ou pelo desejo de convencer, de seduzir, de adular, ou apenas de estabelecer uma relação de simpatia, uma relação de polidez, de civilidade. Grande parte dos nossos diálogos, quer dizer, ocorre, inclusive, na forma de uma sucessão de monossílabos, de interjeições, de reticências, de subentendidos que só ganham significado graças ao contexto em que são pronunciados e graças às nossas expressões faciais, aos nossos gestos. A língua, portanto, como diz o filósofo Olavo de Carvalho, no ensaio Requisitos da Expressão Literária, é matéria que resiste a nós com opacidade, de maneira nebulosa. Opacidade que, enquanto escritores, nós devemos vencer, o que não significa destruir. Esse texto do Olavo é muito bom, bem escrito, lúcido, didático, é a base desta primeira parte da nossa aula. Vocês podem ver, inclusive, que o texto está disponível aí no espaço desta aula no site do CEDET. E eu sugiro que vocês depois leiam o texto. Por quê? Porque o Olavo vai além das questões de que nós vamos tratar aqui. A obra literária, diz ele, é a vitória da forma sobre a matéria. Matéria elevada a um esplendor translúcido e harmonioso. Mas como alcançar esse esplendor? Como lidar com o idioma? qual a nossa relação com ele, não enquanto meros falantes, mas enquanto escritores. Há uma verdade esquecida nos dias de hoje, a de que não existe arte sem ciência. Ciência no sentido de conhecimento atento e aprofundado. No caso específico da literatura, só podemos produzi-la se tivermos o domínio consciente dos meios técnicos de expressão. O que não significa que um escritor tenha de ser necessariamente um gramático, um linguista. Mas muitos jovens escritores pensam hoje que a gramática é irrelevante. E são, inclusive, incentivados a pensar assim, por alguns professores completamente irresponsáveis. Na verdade, meus caros, aprender gramática não significa apenas aprender a escrever segundo a norma culta da língua, mas significa principalmente dominar a lógica do idioma. De maneira que isso nos permita também dominar a lógica do pensamento. Pois não se trata apenas de escrever corretamente, mas escrever de forma clara, de forma inteligível. A composição de uma frase não pode ser algo involuntário, ou feito sem premeditação. Nós sabemos que em literatura, como em todas as formas de arte, nós nem sempre conseguimos fazer o que pretendemos. E no nosso caso, a linguagem carrega no seu código e leva para a obra literária coisas que originalmente não havíamos desejado colocar ali, naquele texto, mas que são coisas indissociáveis das escolhas que nós fizemos, que nós fazemos ao escrever. Ou seja, a língua, ao ser trabalhada literariamente, muitas vezes alcança significados que escapam ao próprio escritor, ao próprio criador. Contudo, isso não diminui o fato de que produzir literatura requer uma intencionalidade. Produzir literatura exige uma reflexão. Num dos momentos mais felizes do seu texto, o Olavo diz que, vou ler aqui para vocês, o domínio progressivamente maior que o artista adquire sobre o seu instrumento de expressão retroagirá sobre a consciência que ele tem desses sentimentos, revelando neles novas nuances, novas profundidades. Não por outro motivo, meus caros, os escritores reescrevem, alguns inclusive de forma incansável, quase doentia. E enquanto escreve e reescreve, o escritor também aprimora o seu estilo, pois todo exercício de expressão amplia a consciência do escritor, não só em relação à sua própria existência, mas também em relação às possibilidades da língua que ele utiliza. Então, enquanto escreve, o escritor vivifica a linguagem, prepara-se, treina para o próximo parágrafo, para a próxima linha, para o próximo livro. Dessa forma, como diz Olavo, a ciência do fazer literário não é somente um meio de escrever, mas principalmente de pensar, de conhecer e de se conhecer, de melhorar uma forma de ser. E essa reflexão vale, inclusive, para o leitor. O Tsvetan Todorov, naquele livrinho sobre o qual eu já falei para vocês, né? A Literatura em Perigo, lembra que, sendo o objeto da literatura a própria condição humana, aquele que a lê e a compreende se tornará não um especialista em análise literária, mas um conhecedor do ser humano. No entanto, os estruturalistas e desconstrucionistas, né, que imperam hoje na academia, acreditam que o que acontece em um texto literário é apenas a aventura da linguagem, nada mais. O Roland Barthes fala sobre a incessante celebração do aparecimento da linguagem. De fato, é uma bela figura. Tem até o seu lirismo, mas não expressa, não reflete a verdade. Vejam, se a beleza da narrativa estivesse concentrada apenas na própria substância da linguagem, exclusivamente nos signos linguísticos, então todos os textos escritos com a intenção de serem literários seriam literatura. Apresentariam literariedade, o que, de fato, não ocorre. Não é assim. O que acontece na prática é que, muitas vezes, textos escritos sem nenhuma intenção literária podem ter valor literário. E a maioria dos textos feitos com intenção literária pode ser jogada no lixo. O literário é, portanto, como nos ensina o Olavo, uma excelência. O literário é um valor, uma qualidade, e não uma coisa, um objeto, uma substância. Olavo cita bons exemplos sobre essa questão, aos quais eu acrescentaria a autobiografia de Santa Teresa de Ávila, o chamado Livro da Vida. Bem, esta santa, que foi a reformadora da Ordem Carmelita, ela escreveu os capítulos do Livro da Vida, da sua autobiografia, exclusivamente para o seu confessor e diretor espiritual. E com uma única finalidade, revelar em minúcias as suas experiências místicas, e a sua vida espiritual. O livro, contudo, tornou-se uma obra fundamental da literatura de língua hispânica, e revolucionou a prosa autobiográfica, inaugurando uma nova visão sobre a intimidade. Para não falar de outros aspectos do estilo teresiano. Da mesma forma, um livro escrito para ser literatura pode não ter, repito, nenhum valor literário. Dos livros expostos hoje nas livrarias, quantos serão lembrados daqui a 100 anos? Dos escritores que hoje são bajulados nas páginas do jornal, quantos serão lembrados no futuro? Quantos se tornarão verdadeiros clássicos? Talvez nenhum. Portanto, a literariedade de uma obra não está na intenção subjetiva que o autor colocou nela, mas sim no valor objetivo que ela tem, intencionalmente ou não. Bem, mas como isso se dá concretamente? Como esse valor objetivo se agrega à obra literária? Olavo diz que o valor literário é tanto maior quanto mais a obra consiga absorver em si todos os outros valores. Pensemos, por exemplo, em A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Naquele microcosmo localizado num sanatório para tuberculosos, onde a história se passa, o Mann concentrou as principais correntes do pensamento que lutavam entre si no século XX, principalmente no período entre as duas guerras mundiais. Anna Karenina, do Tolstói, não é apenas linguagem, mas uma complexa reflexão sobre o amor, o ciúme, os sentimentos possessivos, a incapacidade de ser feliz. E também é a radiografia de uma época, de uma sociedade, de certa vida familiar, de costumes, tradições, preconceitos. O Tolstói agregou à linguagem valores, valores que são partilhados ou discutidos até hoje. Bom, Olavo também faz uma brilhante comparação entre Dante Alighieri e o padre Antônio Vieira, que eu recomendo, vocês devem ler com atenção. Aliás, não é só brilhante, mas é extremamente elucidativa. De qualquer forma, a lição é básica. A linguagem nunca deve estar só. A língua, ao nosso instrumento de trabalho, é preciso acrescentar valor. E isso só pode ser feito indo-se para além da linguagem. Como dizia o Henry James, o primeiro dever do escritor é ser tão completo quanto possível. Ou seja, quanto mais nós ampliamos a nossa percepção da realidade, mais nós criamos uma verdadeira linguagem literária, autônoma, pessoal. Mais nós iremos concretizar o nosso próprio estilo. Bem, como podemos perceber, a verdadeira linguagem literária não é uma forma de geração espontânea. Ela está também ligada de maneira inseparável a uma tradição. E entramos então aqui na segunda parte desta nossa aula. Bem, hoje quando nós falamos de tradição, essa palavra ela é sempre entendida de forma pejorativa. Surge quase sempre numa frase de censura ou de desprezo. Trata-se de uma palavra que só é agradável atualmente quando utilizada num contexto que faz referência, por exemplo, a algum objeto arqueológico. Se você fala sobre a tradição dos faraós, o seu ouvinte ele permanece impassível. Mas se você diz a um escritor, você está distante da tradição poética ocidental, bem, nesse caso, você pode receber em troca um riso de sarcasmo, ou um gesto de menosprezo. Na verdade, eu acho que nós vivemos uma época infantil. Ao nosso alto desenvolvimento tecnológico, não correspondeu um alto desenvolvimento intelectual. E sob muitos aspectos, inclusive éticos, nós retrocedemos. Os nossos contemporâneos esqueceram o quanto é maravilhoso termos nascido no interior de uma cultura determinada, de uma cultura com alto nível de organização. Nascer numa cultura organizada significa não ter de renovar o conjunto das nossas experiências, o que seria uma tarefa acima das nossas forças. Imaginem se cada ser humano ao nascer, tivesse de recuperar para seu uso pessoal o conjunto da cultura. A vida seria impossível, não é mesmo? E refiro-me aqui a todos os aspectos da cultura. Imaginem se nossos pais não nos ensinassem as coisas mais básicas, como regras de higiene, de educação para o convívio social, chegando à fala, depois à escrita. Sem esse domínio de uma parte da memória coletiva, nós seríamos condenados à incomunicação. E talvez mesmo seríamos condenados à loucura. A vida moderna, no entanto, destruiu muitos canais de transmissão da tradição. E segue destruindo. E isso representa uma ameaça ao homem. A ameaça de uma enfermidade particular, a desculturação, ou seja, a perda ou degradação da identidade cultural. A sociedade ocidental hoje está tomada do que Ortega y Gasset chama no seu livro A Rebelião das Massas de uma estranha pretensão, a pretensão de ser mais que qualquer outro tempo passado. Mais ainda, por se desligar de todo o passado, não reconhecer épocas clássicas e normativas, e ver-se a si mesmo como uma vida nova, superior a todas as antigas e irredutível a elas. Bem, esse tipo de comportamento, sem dúvida, ele provoca reflexos na arte. Essa estranha pretensão que diz o Gasset fez com que, na literatura, nós nos acostumássemos a tratar com admiração, com elogios, apenas aquilo que diferencia a obra de um escritor das obras produzidas pelos que vieram antes dele, ou seja, pelos seus antecessores. Ou, falando de outro modo, nos empenhamos ao estudar esta ou aquela obra em descobrir algo que possa ser isolado como verdadeiramente original. É a palavra da moda, né? A originalidade, já há várias décadas. No fundo, trata-se de uma forma de preconceito, e um exagero, uma patologia presente na atualidade, na modernidade. Fazer sempre o novo. Começar sempre de mente vazia, como se fosse possível agir de maneira a negar toda a experiência anterior. Como se fosse possível partir sempre de uma tábula rasa. Como se fosse possível esvaziar a mente e a própria cultura de toda a experiência humana acumulada. Mas a verdade é uma só, meus amigos. Estamos inseridos na história e é impossível recusá-la. O T.S. Eliot disse com razão no seu magnífico ensaio Tradição e talento individual, que nós escrevemos não somente como a nossa própria geração escreve, mas com o sentimento de que toda a literatura, desde Homero, tem existência simultânea, constitui uma ordem simultânea. Mas o que Eliot quer dizer com ordem simultânea? É como se todos os grandes escritores estivessem vivos ao nosso lado, pois eles impregnam há séculos a nossa literatura e a nossa cultura. Percebam que não se trata de aderir de maneira cega aos acertos dos escritores passados. E também não se trata de copiar, de repetir o que eles fizeram, mas sim perceber esse sentido histórico, essa simultaneidade à qual nós pertencemos. Ser verdadeiramente contemporâneo é ampliar a consciência que nós temos do nosso próprio papel na ordem geral, histórica da literatura, da qual, sinto muito, mas é impossível se excluir, a não ser com um gesto artificial e mentiroso. E, desgraçadamente, nós estamos atolados em gestos artificiais e mentirosos. Há um escritor contemporâneo que inicia as suas oficinas literárias, as suas oficinas de escrita criativa, dizendo: esqueçam tudo que já foi escrito. Esqueçam todos os grandes mestres. Pensem como se vocês fossem os primeiros escritores na face da Terra. Olha, os alunos desse escritor não sabem, mas estão sendo vítimas de um malicioso processo de desculturação, que os levará a se empobrecerem culturalmente. Esse professor, na verdade, vende uma ficção, uma mentira, pois ainda que seus alunos se esforcem para fazer o que ele pede, é um esforço impossível de ser concretizado. É uma terrível mentira. Iludidos, os alunos saem do curso condenados a uma tarefa inglória, acreditando que podem realmente começar do zero. Enquanto isso, debruçados às costas desses alunos, os escritores do passado escrevem quando esses alunos escrevem. Todos os movimentos literários que anunciaram o rompimento absoluto com o passado fizeram uso, na verdade, apenas de uma figura retórica, de uma peça de autopropaganda, nada mais. Por quê? Porque todos realizaram um diálogo com o passado. Vejam o concretismo, por exemplo. Na antiguidade clássica já se faziam aqueles jogos infantis com letras e palavras. Essa visão histórica, essa visão de simultaneidade, essa percepção de que nós estamos ligados aos que nos antecederam, tudo isso levará o escritor a perceber uma outra importante verdade: a de que a arte não se aperfeiçoa. Vejam, a crítica e amplos setores da academia querem que nós acreditemos que a arte se aperfeiçoa e que os escritores contemporâneos são, portanto, melhores do que os escritores do passado. Uma expressão batidíssima é: fulano renovou a linguagem, cicrano renovou o romance. A verdade, contudo, é outra. A arte não se aperfeiçoa. Baudelaire não é melhor que Homero. Ao mesmo tempo, contudo, a arte jamais é a mesma. Eliot observa com razão que a história da arte talvez revele certo refinamento, mas nunca um aperfeiçoamento. Nos ensinaram na escola que os modernistas são melhores que os parnasianos, mas isso é apenas uma outra mentira. Há grandes poetas modernistas e há grandes poetas parnasianos. E há modernistas medíocres e parnasianos medíocres. Nós não devemos, portanto, ter medo do passado. Ele não está morto. O passado não é um fantasma que vem nos amedrontar. Ao contrário, o passado nos alimenta, né? Ele nos mostra o quanto podemos ser melhores do que somos. Devemos, na verdade, buscar aprimorar a nossa consciência em relação ao passado. Devemos procurar desenvolver a nossa consciência em relação ao passado ao longo da nossa carreira. Outra grande lição do T.S. Eliot, né? Nenhum poeta, nenhum artista tem sua significação completa sozinho. Seu significado e a apreciação que dele fazemos constituem a apreciação de sua relação com os poetas e artistas mortos. E isso acontece também porque não pode existir um escritor que não seja antes e simultaneamente leitor. Essa é uma regra de ouro. Não existe escritor que não seja leitor. Machado de Assis não seria Machado se não tivesse lido o Tristan Shandy, do Lawrence Sterne. Joyce não seria Joyce se não tivesse lido a Odisseia. Dante não seria Dante se não tivesse lido Virgílio. Então, não nos enganemos, meus caros. O trecho de certa obra que nos parece o melhor e o mais genial que lemos em toda a nossa vida, pode ser exatamente aquele em que os escritores mortos revelam com mais vigor a sua imortalidade. Lembremos o que diz o T.S. Eliot no ensaio O que é um clássico? Uma literatura madura carrega uma história consigo. Uma história que não consiste numa mera crônica ou acumulação de manuscritos e textos de todos os tipos, mas num progresso ordenado, ainda que inconsciente, de uma língua que alcança consciência de suas possibilidades dentro, é claro, das suas limitações. E como seria possível produzir boa literatura num país como o Brasil? De tradições muito recentes, se comparadas à Europa, por exemplo, em um país subdesenvolvido, em vários sentidos. Vejam, bem ou mal, nós temos uma tradição. Não devemos ser pessimistas. Há formas e formas de se olhar para a realidade. E quero terminar a aula com outra citação do T.S. Eliot, uma citação otimista. Ele diz: na medida em que nos achamos inseridos numa literatura, na medida em que falamos a mesma língua e temos fundamentalmente a mesma cultura que produziu a literatura do passado, temos de reconhecer duas coisas: o orgulho do que nossa literatura já conseguiu e a confiança no que ela ainda pode alcançar no futuro. Se deixamos de crer no futuro, o passado deixará completamente de ser nosso passado e se converterá no passado de uma civilização morta. Muito bem, esta foi a nossa terceira aula do curso Bases da Criação Literária. Até a próxima.